Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Bom, pessoal, voltamos então agora com o terceiro bloco, com as notícias e os bons assuntos aí da semana, né? Do final de semana, que está por vir também, claro, com certeza. É, digamos que relembrar o viver, vamos começar relembrando como foi Nashville o ano passado, né? Eu até mudei aqui o que eu ia falar, mas eu quero falar de Nashville o ano passado, que realmente foi bem interessante. Eu gostei muito da corrida, as duas corridas do ano passado de Nashville, né? Principalmente o ano passado, que ficou marcado aí o ano passado pela vitória do nosso amigo Clint Bauer. É uma vitória que realmente que abriu as portas para ele em 2000, deu as boas-vindas para 2018 no passado para o Clint Bauer. Foi até engraçado que o Clint Bauer teve toques e empurrões com o Kyle Busch no final. O Ryan Blaney, o Matt Truex Jr. também teve bem aquela tarde, né? O Ryan Blaney foi o cara que mais, um dos mais que mais se destacou no final de semana também lá em março do ano passado. Tá, outro cara também que foi muito bem também foi o Denny Hamlin, né? Apareceu lá também na corrida no passado. Então, com certeza Nashville vai ser uma grande corrida, esperamos bons toques, bons empurrões, muita treta, né, que todo mundo quer ver na Nashville, todo mundo vê muita treta aí. Eu gosto das tretinhas da Nashville, eu sou um dos que gosta assim, dessas porradas que acontecem lá em Nashville. Então, tá chegando Nashville aí, tá, pessoal? Eu vou falar pra vocês os horários mais no final aí do bloco, para não bagunçar bastante também a cabecinha com vocês. Quero começar uma notícia também que é fora NASCAR, tá? Nem NASCAR, não é? A Danica Petro, que foi aí convidada e vai participar da transmissão da Indy 500, tá? Que acontece em maio. Ela vai trabalhar na NBC Sports como comentarista. Não sei se vai ser de pista ou se vai ser de estúdio, né? Mas a Danica Petro, que vai estar lá trabalhando com a transmissão da Indy 500. Muito legal esse convite aí, realmente foi bem acertado na minha opinião, tá, pessoal? Outro assunto também que eu quero falar com vocês aí também, pessoal, é a quinta semana, a quinta corrida e a quinta semana que a NASCAR tem um aumento de audiência, tá? Mais uma vez, a audiência cresceu na NASCAR. Não sei se é porque tinha todo essa ansiedade, esse âmbito aí, essa vontade que tinha de ver as 200 vitórias do Kyle Busch, uns torcendo contra, outros torcendo a favor, tá, de ver as 200 vitórias do Kyle Busch aí, se ele conquistar ou não a sua vitória. Então tivemos aí um aumento na audiência, que fazia tempo que não tínhamos esse aumento de audiência aí na Cup Series, tá, pessoal? Então, torcer para que Nashville seja a mesma coisa, já que Nashville é uma corrida hard race, uma corrida difícil, e tomara, como já abri falando aqui, e tomara que tenhamos toques e empurrões, e seja uma coisa complicada, e sejam criadas novas tretas para o futuro aí, tá, para se resolver durante um ano. E com certeza eu quero que o Matt Truex Jr. vá lá e bate no Joe Logano, eu quero que alguém cutuque o Kyle Busch também, eu quero que ver o Ryan Newman brigando, eu quero ver o negócio com bastante porrada aí, tá? Outro assunto também, pessoal, que eu queria trazer pra vocês aqui, tá? É sobre o desempenho das montadoras, né? Estamos vendo aí um domínio da Penske, que vem de Ford, um domínio aí da Joe Gibbs, que vem de Toyota. Claro que temos aí algumas participações aí, né? Da Studio Haas Racing com seus pilotos, com certeza tá aparecendo bem. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, é realmente o desempenho da Chevy, tá? A Chevy não vem muito bem, a Chevy não tá muito legal nesse ano. A Chevy tá precisando, digamos que, se reinventar aí para conquistar bons resultados, tá? trazer um dado aqui interessante, tá, pessoal? É um dado interessante, não que é um dado realmente que é uma informação realmente que vai mudar, tá? Mas só para vocês terem uma noção aí, tá? Pessoal, em 2019, só Ford e Toyota, claro, que venceu, tá? Como eu já havia falado, são duas vitórias do Kyle Busch, uma vitória do Denny Hamlin e uma vitória, duas vitórias da Penske, de Ford com o Keselowski e o Joe Logano. Então, o Chevy até agora, nada, né? Isso, pessoal, qual foi a última vez que... Aí vocês vão se ficar perguntando, nossa, mas qual foi a última vez que aconteceu isso daí? Sim, foi praticamente 10 anos, 11 anos atrás, né? Que vai 2009. Então, foi há 10 anos atrás aí. O nosso amigo Jimmy Johnson, né? Após 5 corridas sem vitórias da Chevy, né? O nosso amigo Jimmy Johnson em Marshall foi lá e conquistou a sua primeira vitória da temporada 2009, né? Foi lá em 2009, né? Conquistou a primeira vitória em 2009 e conquistou a primeira vitória da Chevy na corrida de Marshall. O que podemos falar sobre isso? Será que se Jimmy Johnson vencer, ele vai repetir o mesmo feito de 2009, né? Conquistar aí a primeira vitória dele para 2019 e a primeira vitória da Chevy para 2019 em Marshall? Vai ser bem interessante isso acontecer, tá, pessoal? Jimmy Johnson, claro, todos devem saber, né? Tem bons números lá na pista de Marshall, o nosso amigo Jimmy Johnson. É até difícil falar qual pista que o Jimmy Johnson tem bons números, né? Então vamos realmente... torcer aí para que seja um bom final de semana. Eu vou falar de verdade, tá, pessoal? Eu tô torcendo muito por uma vitória do Jimmy Johnson, né? Que seja Marshall. Pessoal, se o Jimmy Johnson vencer, tá, em Marshall, vai ser a vitória número 10, tá? E quais, e depois dele, pessoal, o outro cara que mais venceu é o Denny Hamlin com 5 vitórias. Depois é o Kurt Busch, o Kyle Busch, os irmãos Busch aí com 2 vitórias. Depois a galera em atividade só venceu uma vitória, que foi de Logano, Clint Barrow, aquela do ano passado, que é Keselowski, o Kevin Harvick e o Ryan Newman, tá? Então esses são os pilotos que estão em atividades que venceram em máximo, tá? Jimmy Johnson, 9 vitórias, tá? Então, quando for falar que o Jimmy Johnson tá aberto onde parar, pensa bem, tá? O cara tá fazendo... Eu gosto de dar uns recados pro pessoal que fala em respeito, que fala que cara, o Kyle Busch tem respeito, né? É legal quando eu leio isso no Facebook, tá? Não sei se tem quem fala isso, né? Vai estar ouvindo o podcast, queria que ouvisse, tá? E pode mandar, pessoal, arroba Leoguino no Twitter, Instagram e lá no canal no YouTube, lá pode comentar lá, descer além e contra o que eu falo, que é legal, tá? Eu gosto disso, gosto quando vai contra o que eu falo, nem sempre quando eu gosto quando vai contra para ter debate, porque é assim que tem debate, então não só falar amém, amém, amém. Vou puxar mais um ponto do assunto, tá? É legal, só pra falar isso aqui que eu puxei e quero falar, tá? É legal quando o pessoal fala assim, cara, o Busch não tem respeito com suas 200 vitórias, tá? Tá, e o Jimmy Johnson, quando tem 7 títulos, fala que fala assim, ah, o Jimmy Johnson tem que parar, então cadê o respeito, tá? Onde que tá o respeito pra poder agarrar e ter o respeito pra falar de um piloto ou não? Se o Kyle Busch com 200 vitórias não tem respeito pra falar, então o Jimmy Johnson com 7 títulos tá vendo, consegue vencer, também não tem respeito. Então o que o cara precisa, né? Qual que é que o cara precisa ter aí? Um cara tem 7 títulos, não tem respeito porque não tá velho e não consegue mais vencer. Outro cara não tem respeito porque tem 200 vitórias, que não é na Cup. Então onde que tá aí, né? Então, deixa uma deixa pra vocês, tá, pessoal? Se quiser falar comigo lá, arroba Leoguina no Twitter e Instagram e lá no meu canal também, na descrição do vídeo. Deixa lá os comentários lá que eu vou respondendo pra vocês, tá? Algum ponto, alguma opinião diferente aí. Então, pessoal, então é isso aí, tá? A Chevy aí que faz um tempão que não vence. Depois que eu falo desse ano 2019. São 5 corridas sem vitórias, tá? Então, igualando aí até o momento, tá? Igualando aí 2009, tá? Que ainda lá em 2009, né? O Jimmy Johnson venceu a 6ª corrida em Marshall. Pessoal, passou disso daí? Aí eu tenho que caçar muito bem caçado, porque eu não me recordo, tá? Quando a Chevy ficou 6 corridas, as 3 primeiras corridas sem vencer pelo menos uma corrida. Aí tem que ser bem caçado. 2009 eu lembro, né? Mas aí daí pra frente eu não vou lembrar, não. Aí é muita informação. Pessoal, outro ponto aqui, outro assunto aqui, tá? Que eu preciso falar com vocês, tá? É sobre o patrocinador, né? O patrocinador STP, aquele que todo mundo lembra lá, que tá no carro 43, ele não vai aparecer mais no carro 43 esse ano, tá? Após 43 anos estando no carro 43, esse ano ele não vai mais aparecer. O que que vai importar isso, tá, pessoal? O que que importa isso? E assim, ó, pessoal, eu não quero falar mal do Bubba Wallace, tá? Não vejo falando mal do Bubba Wallace. Não é falar mal dele, do Darren Wallace. É, vou até tirar o óculos aqui pra falar. É o seguinte, pessoal, o negócio que envolve dinheiro, tá? Ah, quero correr na Cup Series, quero estar lá na frente da Cup Series. Começando com o carro da RPM. O carro da RPM é bom? Não. Não é um bom carro. Nós sabemos que não é o carro mais acertado. Não é o melhor carro. Não é o carro que a gente senta, sabe que vai colocar qualquer piloto lá e vai vencer, tá? É, a gente sabe que não é assim, tá? Nós tivemos aí o ano passado, em 2018, o Bubba Wallace fazendo uma grande estreia lá em Daytona, né? Ficou uma oma, tal, tal, tal. Depois ficaram se cobrando. Aí veio o Richard Petty, veio falar pra imprensa: ó, para de cobrar o cara, porque o cara é isso, o cara é aquilo, não sei o que, não sei o que. Vamos dar o tempo. Só que, pessoal, o patrocinador também precisa de visão, né? Precisa estar aparecendo nas corridas, que é onde realmente ele consegue fazer, vender seu dinheirinho ali, vender, fazer seu jabá, né? Como diz o Ratinho. Então, é uma baixa, sim, perder um patrocinador desse porte, né? A RPM, tá? É uma baixa, realmente não é positivo, porque agora eles vão ter que precisar aí procurar outros patrocinadores e para buscar outros patrocinadores, perdão, eles terão que buscar bons resultados, tem que mostrar na pista. Então tem que falar assim: ó, pessoal, aqui, ó, eu tenho um carro na Cup Series, né? Eu sendo lá o cara que tá abrindo o mercado lá, né? Pessoal, eu tenho um carro na Cup Series, o carro é lendário, Richard Petty, tá? O cara tem 200 vitórias na NASCAR, então tudo que o cara coloca, se vocês colocarem postar o produto aqui vai vender, e tem um carro com piloto. Um piloto bom, um piloto carismático, tá sempre aparecendo. Os garotos lá que tá hoje em dia lá gostam tudo dele. Então ele se vende bem, né? Então vamos apostar no nosso carro aqui. Eu quero que vou chamar vocês para fazer uma parceria, apostar no nosso carro aqui, né? Vou dar tanto ingresso para vocês, vocês vão conhecer lá a fábrica, vão não sei o que. Se quiser andar no carro também pode andar, né? Cada um dá uma voltinha no carro lá, pode ficar à vontade, né? Então é isso aqui, é o meu produto. Ah, mas ele. Que posição que ele costuma chegar? Ah, 25º. 20º. Então, perde-se um pouco a visão, tá? É, mais ou menos é assim que acontece no mercado, tá, pessoal? Eu já mexi já com patrocínio de time que eu jogava basquete, né? Então todo mundo deve saber. Então mais ou menos é assim que acontece. É por aí. É por aí. Não é. Talvez na NASCAR, com certeza, não é assim, mas é por aí. Né? Essa é a conversa. Então, pessoal, precisa de visibilidade para poder trazer os patrocinadores, tá? Ainda mais quando você vem com um grande projeto, é por isso que a Furniture Row fechou, né? Você vem com um grande projeto, quando o cara tava lá naquele negocinho ali, né? Quando você tá ali, pessoal, vendendo ali cachorro-quente e hambúrguer, né? Então você tem no gasto do lanche aí de R$2. Então você gasta R$2, vende assim, ganha 3, beleza. Não, sim, né? Tá ganhando aí... você gasta dois, então você ganhando aí, vão colocar cento e tantos por cento aí, né? Então tá legal, tá bom. Mas quando você quer começar a vender um lanche mais caro, começa a querer vender algo mais caro, começa a querer melhores negócios, então você precisa investir mais, né? E assim é o mundo do automobilismo, né? Então você quer bons negócios, então você precisa comprar os melhores motores. Tem a pecinha lá que você coloca lá para fazer o filtro, não sei da onde lá, que vai na ribboca da parafuseta, você tem lá no mercado, tem a de 10, de 15, de 20, né? A de 20 você consegue bons resultados, a de 15 é mais ou menos, a de 10 é mais baratinha, talvez não aguenta a corrida, você pode parar o carro com uma porcaria de 10, mas eu tô com pouco orçamento, você começa a ir na de 10, ah, eu vou na de 15 que anda no meio, pode ser que sim, pode ser que não. Já a equipe grande, pessoal, tem que ir na de 20, porque precisa de bom resultado, entendeu? Então a Richard Petty está precisando dar uma repaginada, a RPM dá uma repaginada, uma buscada aí no seu negócio aí, né? E o Bubba Wallace precisando buscar bons resultados, né? Não quero tacar pedra em ninguém não, porque alguns pilotos são meio que tem uns carinhos aqui, um carinho colar, não gosto de ouvir umas coisas, tá? Então não vamos tacar muita pedra não, mas está precisando de resultado. Né? É um carro que não é equipe grande, não é equipe, mas uma equipe em destaque, uma equipe que perdeu um bom patrocinador, né? Então é igual como fez a Home Depot, saiu quando estava com o Dialogando, tá? A Home Depot saiu, vi o Jimmy Johnson, que era sua concorrente, né? Estou falando de mercado de patrocínio, tá, pessoal? Estou falando de piloto não. A Home Depot via o seu piloto que ela patrocinava andando lá atrás. e via a sua concorrente, que era a Lowe's, lá na frente, lá celebrando vitórias, vitórias e títulos. E a sua, e ela ali, o que ela fez? A Nascar acelerou, vazou. Tá? Então é assim que acontece, tá? É assim que algum. Por isso que alguns grandes patrocínios vão embora, né? Alguns patrocínios vão embora e não voltam mais. É, acaba cansando aí um pouco aí, porque você investe o dinheiro acaba não retornando, acaba não compensando o retorno do dinheiro. Talvez até retorna, mas não o tanto que se espera do tanto que você está investindo, né? Então é um mercado, porque infelizmente no mundo dos negócios, todo mundo é cego, só olha libras, tá? Só olha o dinheiro lá, não tem como as cifras, né? Não tem como olhar a questão do seu quê, porque não sei o quê, não. Tem que olhar ali o dinheiro, realmente o dinheiro, e é matemática. Mais tem que ser mais, mais com menos, aí já não dá certo, ou menos e menos, aí é menos ainda. É matemática e é exata e não tem como, tá, pessoal? Então, essa é a minha opinião, tá? Perigoso a RPM, Richard Perry Motorsports, perder o patrocínio que vinha aí há longos 40, mais de 40 anos no carro 43, tá? Perigoso, porque agora eles vão ter que buscar patrocínios. Para buscar patrocínio, se para buscar patrocínio, pessoal, abre-se o mercado mais fácil quando o quê? Quando tá vencendo, né? É, então, vamos lá, vamos seguindo em frente aqui. Espero que o ano aí esteja tudo bem. Não quero ver, né, o time fechando nos próximos anos aí, que a RPM é um time tão tradicional e nós gostamos, tá? Seguindo aqui o bonde aqui, pessoal, seguindo o bonde aqui das notícias aqui, tá? Com certeza tem uma que é a mais especial, que eu quero deixar aqui para falar com vocês aqui, né? Até deixei para gravar mais tarde ainda, né? Que é aí nosso amigo Tony Sturge, a sua declaração que ele deu aí. Ele que tá próximo, perto aí de entrar aí pro Hall da Fama aí, já vai entrar pro Hall da Fama aí, né? Ele, Jeff Gordon, então vai ficar tudo lindo e maravilhoso lá pra ele, vai ficar realmente merecido aí entrar com o nome da história aí, né? O Tony Sturge. O Tony Sturge, pessoal, deu uma declaração bem interessante, tá? Não quero remendar o que ele disse, vou tentar falar com as minhas palavras, que tem um vídeo, tá? Lá no Twitter, tem um vídeo lá, tem escrito também, se vocês virem alguma tradução diferente da minha. Ele falou, né? Ele tem aí o Tony Sturge, ele tá envolvido, pessoal, em corridas de sprint cars, tá? Então ele corre com aqueles caras lá que são rato de pista, os caras que estão lá toda semana batalhando, lutando, e vê o sacrifício dos caras, e sabe que lá também tem bom piloto, tá? Não é só porque tá na campo que tem bom piloto, não é só porque tem dinheiro é bom piloto. Ele sabe que tem cara ralando nas pistas pequenas lá, porque o Tony Sturge tá lá. Hoje ele vive isso, né? Então, pessoal, o Tony Sturge falou que tá cansado de ver esses pilotos aí que novos, chega cara muito novo aí, né? Nos Estados Unidos não pode beber cerveja antes dos 21, né? Só depois quando tá a maioridade que pode, né? Então ele tá cansado, ele ainda falou assim que tá cansado de ver esses pilotos que não tem idade nem pra ir num bar tomar uma cerveja, né? Os pilotos sem identidade chegam totalmente cru lá, cara de criança mesmo, montado nos carros da Cup. É o que era antigamente, tá, pessoal? É o que realmente acontecia, tá? Então o Tony Sturge tá cansado de ver isso daí, não concorda muito com essa história toda aí, né? E ver pilotos sem identidade. Que é essa molecada nova aí, que, por exemplo, chega, tudo menininho, tá? Chega lá na Eco Motorsport em dia, tudo moleque. É, molecadinho de 19 anos. Então tem aquilo aí. Não tem aquele compromisso de um cara, de um homem mais. Não é só homem, pode ser também uma mulher, né? Agora tem que globalizar todo mundo aí, né? Porque, uma vez aí eu falei no. Até é assunto da NASCAR, né? Eu falei quando uma moça entrou no programa da Junior Motorsports da GMS, né? Aquela Motorsports. Entrou no programa deles, aquele programa do Junior Motorsports que abriu lá de desenvolvimento de pilotos, né? Ela entrou pro programa, eu peguei e falei assim, pronto, virou moda, agora as meninas gatas estão virando pilotos, né? Mais uma que acabou entrando. Aí pegaram no meu pé, lá no, vou falar assim, lá no grupo do Café com Velocidade, que é Café com Velocidade, é um outro podcast que faz de Fórmula 1, de várias corridas. Aí tinha uma meia dúzia de cara que pegou meu pé, que falou que é feminismo, isso aqui tem, blá, blá, blá, blá, blá. Pessoal, só pra rematar aquela história lá, eu nasci, pessoal, eu cresci no meio de uma família, entendeu? Eu tenho um irmão deficiente físico, entendeu? Então, na minha casa, um deficiente físico. Eu fui criado pela minha mãe, tá? Eu não tive pai, então eu fui criado pela minha mãe. Né? Meu pai sumiu do mundo, foi embora atrás de mulher. Né? Então, falando de coisa pessoal minha aqui. Então, quando você for falar umas coisas absurdas dessas, quando for pegar no pé porque eu acho que eu tô sendo feminista, que mulher não pode, entendeu? Eu tenho dois exemplos de mulher em casa, batalhadeira que luta, entendeu? Ah, minha esposa trabalha desde os 15 anos, entendeu? Então eu tenho exemplo de casa, de mulher que realmente trabalha, que merece esforço, ganha bem, ganha, trabalha bem, ganha bem, ganha mais que muito pai de família, né? Então, pessoal, né, quando for falar dessas coisas assim, vier tocar nesses assuntos, procura saber a história de quem tá do lado de lá, tá? Que eu nunca fui, nunca me desprezei, seja classe de cor, cor, pra mim preto, branco, amarelo, azul, vermelho, tudo igual, tá? Pra mim, pessoas, entre aspas, normais, né? Pessoas normais pra mim, tá? E pessoas com deficiência, seja lá qual grau dela, qual nível que for, é normal. Tanto é que eu trato meu irmão normal, tá? Meu irmão é deficiente físico, tem problema de locomoção, ele é normal. Meu irmão ia pra quadra jogar basquete comigo, eu fazia questão dele jogar, eu fazia questão dele ser normal, tá? De passar a bola pra ele e falar, se vira aí com a bola, os caras vão te jantar, então você se vira aí pra se livrar com essa bola aí. Passa a bola, arremessa, tá? E nunca ninguém realizou, entendeu? Então, pessoal, eu tenho exemplo dentro de casa, tá? Meus amigos são todos negros. Tá, na minha rua, eu tenho mais de 8 amigos negros na minha rua, que moram perto da minha casa. Então, pessoal, então assim, quando for falar essas besteiras que alguns falam, tá? Que usam a internet pra falar, pra crescer, né? Tem gente que usa a internet pra crescer, é pra falar que eu tô sendo feminista, que eu tô sendo isso, que eu sou aquilo, né? Então, presta atenção, tá? Vai conhecer a pessoa que é a pessoa que falou, vai conhecer a pessoa, conheça o lado de lá da pessoa, tá? Vai conhecer a história da pessoa antes de falar uns absurdos que eu fui obrigado a ouvir, né, que mandaram até áudio pra mim, off, fora do grupo, eu ouvi e escreveram no grupo pra todo mundo ler, ficou fazendo meu chicota de piada, tá? Então, vai saber quem que é a primeira pessoa, tá? Eu não sou obrigado a dar obrigação da minha vida pra ninguém, né? Igual o cara falou pra mim, falou assim, você tá remendando um assunto aqui, não, eu tenho uma filha, todo mundo sabe, sempre falo dela aqui, né, que é a dona Pietrinha. Ela tem mania de catar meu celular. Então nem sempre quando eu consigo ver uma notícia, eu consigo postar a notícia, que eu acabo vendo até depois, né? Ou eu tô ali escrevendo, ela vai e pega no celular que ela quer ver os vídeos dela, né? Ou às vezes eu tô ali pronto pra sair, tô ali brincando com ela, ela me chama, eu deixo o celular e vou lá brincar com ela. Então também não tem que ficar remendando. Também não sou nenhum jornalista, não sou pago pra isso. Eu faço tudo isso aqui com amor, pessoal. Entendeu? Eu faço com amor, eu busco a informação, eu busco a notícia com amor. Não ganho um real por causa disso. Um real. Aliás, eu pago. Tem que pagar a internet, tem que ter celular, tem que ter computador em casa, tá? E perco meu tempo, né? O tempo que eu poderia estar fazendo, jogando videogame, tá assistindo filme, tá pintando a casa, tá indo lá na rua, tá indo visitar não sei quem, eu tô gravando pra vocês, tô indo buscar informação pra vocês. Eu sei que tem pessoal parceiro comigo, que é fechado comigo, tá? Que tá aí me aguentando há 7 anos já, né? E sei que tem uns caras que gostam de zoar, né? Gostam de zoar na internet. É, que nem deve ter nunca nem ouvido, né, o podcast, mas enfim. É, então, pessoal, esse é isso que eu queria falar pra vocês, tá? Então, procurem saber quem que é a pessoa que tá do lado, tá? Não é porque usou uma palavra que a pessoa é feminista, que é racista, que é machista, que é não sei o que não, tá? E tem a menina lá que participa do Café com Velocidade lá, que veio crescer pra cima de mim também, tá? Então pensa bem, tá? Vá conhecer a outra pessoa, quem que é primeiro, pra vir falar um monte de besteira, um monte de asneira que fala, tá? Vai conhecer a primeira pessoa. Cuidado, esse é o mundo, pessoal, que nós estamos vivendo hoje em dia, tá? É o mundo que a gente vive hoje em dia. O mundo que você não pode falar nada. Se você vê na rua uma mulher gostosa, você é feminista, porque não sei o que, se você vê o cara, fala com o cara viado, o cara, você é homofóbico, sei lá que porra que é essas, que os negócios que os caras falam hoje em dia. Ah, porque você fala assim, o negão lá é forgado, que se a rajé é racista, que o senhor não sei o que, você tem que excluir da sociedade. Então, pessoal, até tem um vídeo bem legal, tá? Que o Luciano Huck compartilhou, da Lady Gaga, tá? Ela falando sobre como tá chato hoje em dia o mundo, tá? Se você fala, li também no Twitter essa semana o tal do gordismo, sei lá, que vai ter uns gordos agora também, tá? Então o mundo tá ficando chato, não pode falar mais nada. Se falar alguma coisa, inventou todo bullying, não pode mais zoar ninguém. Pessoal, na minha época, eu cresci assim, era normal zoar, pessoal. O cara zoa com a tua cara, você vai lá zoar com a dele, boa. Acabou, entendeu? Não tem esse negócio aí, não. A única coisa que nunca gostei, quando desde moleque, é a tal da brincadeira de mão, tá? Se você tá lá zoando o cara lá, o cara vem te dando um empurrão, aí você vai lá dar um empurrão no cara, aí vira briga. Isso aí não, tá? Isso aí não. Agora zoar o cara, filho, é normal, entendeu? É normal, é pra brincar, tem que se distrair. Tem caras que aceitam a brincadeira, tem cara que aceita a brincadeira. O cara entrou na brincadeira pra zoar, você zoou com ele e não gostou, então o cara tem que ser excluído realmente do grupo, porque o cara quer zoar, mas não gosta de ser zoado. Agora o cara que zoa e aceita ser zoado e vai zoando e vira zoeiro, pessoal, é saudável, tá? É saudável. Eu fui criado assim, entendeu? Eu fui criado em Baixique, que eu sempre morei em Coab, tá? Minha casa de Coab, minha casa é igualzinha de todo mundo, tá? Minha casa. Aí só alguns colocou lá uma garagem diferente, um portão diferente, mas a casa é igual de todos, tá? Então eu fui criado em casa de Coab, sou uma pessoa humilde, simples, tá? Não tô rico não, tá? Hoje em dia eu trabalho, tenho os meus luxos, porque eu trabalho, né? Graças a Deus, Deus me deu bastante saúde para trabalhar, minha esposa também trabalha, a gente consegue as nossas coisas, conquistar as nossas coisas aí. Então, pessoal, vai atrás de saber quem que é primeiro, tá? Entendi. Esse recado não é para quem tá me ouvindo, talvez é para quem... Não sei se aquele grupo lá, tá? Que quis zombar com a minha cara, se vai até ouvir esse podcast, vai até ouvir isso aqui que eu tô falando pra vocês. Mas eu tô só relatando pra vocês aqui, tá? Talvez vocês nem merecem estar ouvindo isso. Então, pessoal, eu com o irmão deficiente em casa, que foi sempre difícil, é difícil, tá? Sei como que é difícil. E criado pela mãe, sei muito bem da vida aí, tá? Com certeza fui criado... uma boa mãe, continuo tendo um bom irmão, mesmo sendo deficiente, tá? É um grande homem, meu irmão, tá? É o pai hoje em dia ele é pai, e com certeza minha mãe, que hoje tá no céu também, eu já perdi minha mãe já, tá no céu, foi uma grande mãe pra mim, e não é por causa disso que eu virei um marginal, um vagabundo, um cara sem vergonha da vida não, tá, pessoal? Sou um cara, isso eu tenho certeza, tá? Sou um cara de respeito, sou um pai de família, tá? E sou um cara que com certeza não vou fazer mal pra ninguém, não vou desmerecer ninguém, seja lá qual classe, cor, opinião, religião, que for, tá? Seja lá que for, eu não vou desmerecer ninguém, tá? Continuando aqui, assunto, pessoal, até o assunto onde surgiu é completamente, porque eu relembrei e fiquei nervoso e precisava falar. Não sei nem quem vai ouvir, se vai ouvir essa parte aí, se vai estar comigo aí. Por favor, arroba Léoguin no Twitter, Instagram e lá no canal no YouTube, lá pode mandar a opinião de vocês aí, tá? Eu vou colocar o link para fazer download do podcast lá no YouTube também, tá, pessoal? No canal do YouTube lá. Sempre quando tiver uma gravação, sempre mais próximo ali, eu vou colocar mais próximo do vídeo, eu coloco o link lá para vocês também, na descrição. Então, pessoal, o Tony Stewart falou aí, né, que tá chato, e realmente tá chato, tá, pessoal? Essa molecada subindo aí, né, molecada aí novinha, tá cada vez mais pulando etapas, tá mais, cada vez mais deixando de... E realmente as crianças ricas estão crescendo. Na boa, pessoal, aquela Natalie Decker lá, pessoal, ela é uma menininha bonitinha, tal, bonitinha, né, riquinha, muito rica aquela menina, você vê as mansão, as lugar, mansão que ela vive, que ela posta vídeo direto, foto direto lá no principalmente no Instagram, tá, anda de avião pra cima e pra baixo aí, né, anda com os carrão que ela anda, pessoal, é mais, tipo assim, a menina, né, tava lá se arrumando, não é porque é mulher não, mas a postura de piloto, tá lá se arrumando pro final de semana de março, posta foto da bonitinha lá, arrumando as marcas. Posta as fotinhas lá, videozinho no Twitter lá, no Instagram lá, fazendo gracinha, arrumando mala que vai se preparando pra correr. Cara, tinha que estar focado, tinha que estar junto com a equipe lá, na garagem lá, é nova, tem que estar aprendendo a correr, não passou no primeiro estágio ainda. Tinha que estar junto com a equipe, junto lá, batalhando, se esquece aí esse negócio de ficar querendo aparecer, né? Tá lá, cara, misturado no meio da bagunça lá, ajudando a carregar, empurrar aqueles carrinhos lá, carregar o caminhão com os carros, entendeu? Tem que parar com isso aí. Os moleques, tudo, os molecadinhos que tá tudo crescendo aí, fica tudo aí com cabelinho, né? Véi, na boa, não tem aquela personalidade, sabe? Não tem aqueles caras assim. É mais pra aparecer, entendeu? Tá, tem moleque chegando ali pra aparecer. É diferente de alguns outros pilotos que você chega, você vê, como o próprio Tony Stewart falou, que ele vê cara bom correndo, mas não tem dinheiro, entendeu? Então tem que ver os caras que estão correndo aí. Nós sabemos de pilotos que chegou por dinheiro, tá? A gente sabe quem que é, cara que tá lá na Cup Series já, por dinheiro, tá? Por influência de pai, por dinheiro. O próprio Joey Logano é um cara que... Eu não sei se vocês sabem, não estou ou não, tá? Mas eu já falei isso algumas vezes, tá? O Joey Logano tinha um cara lá, pessoal, quando ele corria de jornal. Eu preciso achar. Tem uma categoria que chama Roosters Pro Cup Series. Não, Roosters Cup Series. É Roosters Pro Cup Series. Né? Era uma copinha ali, uma categoria ali, pequena que tinha. Ela é bem antes, tá? Ela fica ali entre os... Bem antes, tá, pessoal? Mas bem antes mesmo da KN, né? Assim, é antes. Depois ainda tem aquela categoria maior lá que hoje em dia tem, né? Que a NASCAR tem. Deixa eu até ver se eu acho aqui o nome da categoria hoje em dia, pessoal. Mas eu acho que tem um nome sim da categoria hoje em dia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que foi a categoria que se substituiu dela. Tem o All Sports Uma lá, que é o campeonato de pilotos lá, que nem é campeonato, tá? Os pilotos vão somando pontos nas corridas regionais que ele corre, que no final vai juntar o listão lá, tá? Essa categoria aqui, ó. Deixa eu ver... Essa aqui, ó. Supercars Late Model Tour, tá? Essa categoria aqui que eles corriam, que o Joey Logano participou lá atrás, quando ele começou. Tinha um cara lá, pessoal, que peitava o Joey Logano. Tinha um cara lá. Só que qual foi a diferença? O Joey Logano era rico. Entendeu? O Joey Logano era rico, o Joey Logano conseguiu um bom carro. O Joey Logano foi crescendo, crescendo, crescendo. E o cara que era bom piloto ficou lá. O cara que batia no Joey Logano ficou lá naquela categoria até hoje, porque realmente o cara não tinha dinheiro, né? Então, pessoal, eu tô junto com o nosso amigo Tony Stewart, né? O nosso amigo Tony Stewart aí. Nessa daí que esses molecadinha rica aí tá aí aparecendo. Tá mais pra aparecer do que realmente pra fazer bonito, né? Que o cara chega lá, pessoal, tanto importa como tanto fez, porque o cara já é rico, né? Que é um cara, o pai tá bancando mesmo, então, sabe, então, fez aquele negócio, tanto fez como tanto faz, ainda quer ali, ganhar ali, quer, mas, né, tá, sem ganhar, ganhou, entendeu? Porque dinheiro tem, é diferente daquele cara que vem pra conquistar, entendeu? O cara vem lá de baixo, vem lá do, não sei da onde lá, vem pra conquistar porque o cara quer melhorar. O cara quer vencer, o cara quer aparecer. Aquele cara tem vontade, o cara tem um brilho mesmo, sabe? Como tava o Kyle Larson, que abaixou um pouquinho a bola dele. Sim, eu percebo, tá? Não tô com o cara lá, não tô com o cara vendo o cara 24 horas, pelo menos tá todo final de semana na pista com ele, mas assim, eu tô vendo de longe aqui pelas entrevistas, pela forma dele, como ele reage, quando sai do carro, depois de corrida, mas enfim. Tá precisando muito, a NASCAR tá perdendo um pouco a identidade isso daí, daqueles caras treta, aqueles caras casca grossa mesmo. Tá precisando chegar um cara parrudão lá, um cara fortão lá, briga com todo mundo, arrota grosso, você fala assim, eu vou te quebrar, eu vou não sei o que. A NASCAR é isso, pessoal, a NASCAR começar a ir pro outro lado aí, ela vai perder identidade, cada vez vai perdendo identidade e vai começar a ficar chata, tá? Porque vai começar a ter aqueles pilotos que não brigam por nada, né? Chegou ali, ganhou, pega o carro, vai embora. Então, vamos realmente... O Tony Stewart tem os pontos que eu realmente tô com ele, tá? Tô junto com o Tony Stewart aí. Mas, infelizmente, isso aí é uma novidade, né? Não é uma novidade pro mundo automobilístico, mas é uma novidade pra NASCAR, a molecada tomando conta aí dos caras mais velhos, tá? Na Fórmula 1, por exemplo, vimos o Giovinazzi, né? O Giovinazzi lá... com 19 anos no carro de Fórmula 1, pessoal. 19 anos que ela tinha que estar andando na Fórmula 3 lá na Itália ainda, tá? Aprendendo ainda como é que é guiar o carro. O cara já tá na Fórmula 1. Infelizmente, isso aí é o mundo atual hoje em dia. Quando se quer sempre o mais, quanto mais novo, daqui a pouco o bebê de 10 anos tá andando de Fórmula 1, moleque de 10 anos tá andando de Fórmula 1 também, né? Tem nem idade pra tirar carro. E dá pra tirar a carta de carro de rua, mas já tá andando de Fórmula 1. Infelizmente, é um caminho sem volta também, né? Então é isso, pessoal. Bom, falar um pouquinho aqui sobre o final de semana, tá? Final de semana que temos aí, que está por vir, a Action Series vai descansar, como eu já falei, tá? Volta lá no final de semana em Texas. Temos aí a Truck Series que volta depois de duas semanas, tá? Então a Truck Series corre no sábado à tarde, às 3 horas da tarde. Vai ter lá, pode preparar a pipoca aí, o churrasco aí, que o pau vai moer. O pau vai quebrar, tenho certeza que vai ser uma grande corrida. Na minha opinião, vai ser melhor até que a Cup, com certeza. Então, se preparem aí que o bicho vai pegar lá na Truck Series. Na Turquicius, eu tenho, quer ter olhar aqui, ou entre, vamos já dar uma olhadinha no tier list aqui, tá? Se vamos ter algum apelão aí que vai estar correndo na Turquicius, tá, pessoal? É o David Gillan, vai estar pai e filho de novo na pista, Todd Gillan e David Gillan vai estar, né? Não teremos nenhum grande piloto apelão aí na Truck Series. Então se preparem que o pau vai moer, realmente vai ser muito legal a Truck Series. Sábado, 3 horas da tarde, tá, pessoal? Não percam o horário aí. A Cup Series, tá? Vai fazer... Lembrando, pessoal, que na sexta-feira só vai ter dois practice, tá? Dois practice da Truck Series, tá? Porque vai ficar tudo concentrado no sábado, tá? Aí no sábado, pessoal, ó, olha só o que vai ter no sábado aqui. Vou até flegar as duas aqui. Ó, no sábado. No sábado teremos no sábado aqui, ó. 10h30 da manhã, o primeiro treino livre da Cup Series. 11h40, o Qualify da Truck Series. 1h30, o Final Practice da Cup Series, tá? Às 3 horas, teremos a corrida da Truck Series. E às 6h10, depois da corrida da Truck Series, o Qualify da Cup Series. Então vai ser um puta de um sábado aí. Se prepare aí, que quem gosta de NASCAR, se tiver chovendo então, vai ser melhor ainda. Que vai ser bem legal, tá, pessoal? Bom, e no domingo, a Cup às 3 horas da tarde também. O mesmo horário da Truck Series, né? A Cup no domingo às 3 da tarde aí. Vai ser interessante a Cup Series? Sim, vai ser bem interessante. Eu espero que seja bem interessante a Truck Series. Espero e tenho certeza que vai ser também uma boa corrida, né? Mas a Truck Series vai ser melhor. Isso eu tenho uma mera certeza. Pode até me cobrar depois, tá? O entrelist ali, pessoal, como eu havia falado, apenas 36 carros, tá? Então são lá, todo mundo que tem o charter vai correr. Até agora nenhum carro foi inscrito a mais aí, sem ser os charters, tá? Então todo mundo que tem charter vai correr. Diferente da Truck Series, pessoal, que temos 41 truques inscritos, tá? Tem muita gente querendo correr na Truck Series, com certeza vai ser bem legal o final de semana. Pessoal, essa foi a edição do 182 para vocês do podcast Wide, tá? Desculpa o meu desabafo aí, que nem deveria ter tocado um assunto de um tempo atrás aí. Mas é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, uma boa semana. Volto semana que vem para falar demais, porque com certeza vai ter muita porrada por lá. Fiquem com Deus, uma boa semana e até mais.